Muito obrigado. Eu queria primeiro felicitar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, qual agradeço o acolhimento. Queria também cumprimentar os senhores autarcas que aqui estão. Queria cumprimentar o Sr. Grão-Mestre da Confraria do Queijo da Serra da Estrela e agradecer as palavras também de acolhimento. Queria cumprimentar a Sra. Representante da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas. Queria cumprimentar também o Sr. Representante da Confraria das Astúrias, que seja bem-vindo a este país. Queria cumprimentar os meus confrados, se me permitem também cumprimentar o meu pai, que é membro desta confraria. E queria cumprimentar também os teus confrados. Queria cumprimentar os senhores produtores, os senhores dirigentes associativos, incluindo o vice-presidente da ANCOSA, que me confiou uma ovelha a tosquiar, eu não teria feito o mesmo. Queria também cumprimentar, que estou a ver ali ao longe, o senhor presidente da ANIL, e cumprimentar todas as senhoras e senhores. Eu começaria por responder a alguns recados, sendo que o primeiro é fácil, defender a importância do queijo da Serra no governo, assim farei, é realmente uma das sete maravilhas. Eu vejo cá jornalistas na sala, por isso não me vou atrever a falar da internacionalização do queijo da Serra, mas com certeza serei promotor deste produto, que é um produto de valor, é um produto que representa algo que Portugal tem e que deve vender, que é a diferenciação na qualidade. Queria também responder em relação ao segundo ponto, às dívidas à ANCOSA. Isto pertence a algo que é uma linha de organizações de produtores pecuários, que é uma delegação de serviços que o Estado faz às organizações de produtores para fazer serviços veterinários. É algo que representa também, enfim, algo que foi paradigmático há uns anos atrás e que não pode voltar a ser. Em 2010 e 2011 foram publicadas duas portarias, uma com 7 milhões de euros e outra com 8 milhões de euros, mas que só tiveram de orçamento afeto 3,5 milhões de euros em cada ano. Isto incorre diretamente em dívida e é o que temos este ano, é dívida. Nós estamos a trabalhar para resolver essa dívida, aliás a Troika assim o impõe, vai haver já um pagamento em março, é um pagamento parcial, nós vamos tentar encontrar soluções para dívidas deste género, que aliás acontecem em várias outras medidas e infelizmente é algo que nós temos que contrariar no futuro. Em relação à questão da seca, dizer que efetivamente hoje ou ontem o Instituto de Meteorologia já avançou novos dados em que a seca meteorológica severa aumentou para níveis muito preocupantes. A nível de antecipação de apoio, nós faremos mais que isso. Por um lado, criámos um grupo de trabalho que vai monitorizar toda a situação da seca e que era inicialmente estava a nível do Ministério da Agricultura, vamos pô-lo abrangente a todo o Governo. Em termos de apoios, primeiro, derrogações, tudo o que for possível derrogar, vamos derrogar, para permitir aos agricultores poderem adaptar os seus modos de produção a um modo de produção de seca. Nós estamos a contar com um cenário de zero precipitação, espero que não seja assim, hoje choveu um pouco, esperemos que chova, mas se não chover, estamos a contar com esse cenário. Derrogações, tudo, encabeçamentos mínimos, vamos derrogar encabeçamentos mínimos, a produção biológica que tem apoios ou produção integrada, dar a possibilidade de dar complementos não orgânicos aos produtores, dar a possibilidade aos agricultores de reduzir o seu efetivo sem perder os seus direitos a prémio, tudo o que sejam derrogações, todas. Tudo o que seja antecipação de apoios também, os apoios diretos necessitam da autorização da Comissão Europeia, já o fizemos, vamos agora ao Conselho de Ministros na próxima terça-feira, mas isso será feito. Em termos de apoio do Programa de Desenvolvimento Rural, o chamado PRODER, aí depende mais de cada Estado-membro, portanto, a nosso nível, vamos antecipar todos os apoios que pudermos. Quais? Tudo o que é saldos de 2011 e que estavam previstos para pagar em julho deste ano, vamos antecipá-los para abril e maio. Estou a falar da medida de apoio aos agricultores que estão em regiões desfavorecidas e as medidas agroambientais, estamos a falar à volta de 45 milhões de euros, vamos pagá-los já. Também o que é apoio às regiões desfavorecidas dos pagamentos de 2012, que estavam previstos só para outubro, vamos antecipá-los para julho. Tudo o que puder apoiar os agricultores num período deste, que é um período que se pode equiparar a calamidade na agricultura, vamos fazer o máximo possível. Por isso também na quinta-feira foi aprovada em Conselho de Ministros uma resolução com um pacote de ajudas nacionais, um primeiro é uma ajuda dada direta aos produtores pecuários. Essa ajuda vai ser atribuída por animal. Vai haver também uma abertura de uma linha de crédito de um montante de 50 milhões de euros. Vai-se disponibilizar o pagamento que estava em dívida e à semelhança da dívida das organizações de produtores pecuários que existe na Eletricidade Verde, essa vai ser paga também, para dar a possibilidade de aumentar a liquidez aos agricultores. Vai ser dada um apoio adicional para a Eletricidade Verde fora da dívida também. Vai ser suspensa a taxa de recursos hídricos. No momento de seca, isso é fundamental, e vai-se encontrar uma série de isenções fiscais que passam tanto por isenção temporária da Segurança Social, como a redução do período do reembolso do IVA, como a flexibilização nos pagamentos por conta. Enfim, tudo o que puder ser ajuda será feita, e será importante daqui até ao verão ter muita ação, mas ao mesmo tempo ter calma. É importante que algo como a seca não se politize, o que é importante é ajudar os agricultores neste momento. Também estaremos no terreno, quer na divulgação aos agricultores de métodos de produção, formas que possam combater a seca, como também vamos procurar ajudar no aprovisionamento de palhas e fumos. Eu estive em França na semana passada, pedi uma lista dos fornecedores de palhas e de fenos e vamos trabalhar nessa área. Em relação ao quarto recado, ao projeto de inovação no CREN, isso não passa no Ministério da Agricultura, mas eu vou passar a informação ao Secretário de Estado da Economia. Ele próprio é de Viseu, portanto, com certeza será muito sensível à inovação nesta região. Eu gostava de dizer, espero não ter esquecido nenhum recado, gostava de dizer primeiro que agradecer o convite à feira, dizer que a competitividade, eu tenho dito isto várias vezes, a competitividade na agricultura não é só ao nível global, internacionalização é importante, o facto de que Queijo da Serra vem dos Estados Unidos, que vende no Brasil e que vende em outros países é importante também, mas os mercados locais também são fundamentais. E essa articulação com as autarquias é fundamental e nós temos que procurá-la mais no futuro. Ela vai estar patente e está patente nas propostas do futuro da PAC da Comissão Europeia, haver mais apoios aos circuitos curtos, chamados mercados locais, e isso é fundamental. A venda não é só para a grande distribuição, a venda também é feita nos mercados locais e pode ajudar os pequenos produtores. Eu gostava de dizer que sobre a situação do país, e foi referido também, nós estamos numa situação que não é só em Portugal, é na Europa, numa situação económica e financeira sem precedentes, nós gastamos mais do que aquilo que tínhamos e hoje estamos a pagar por isso. E há três eixos que este Governo tem de se concentrar e que Portugal tem de se concentrar. O primeiro é pormos as nossas contas em ordem. Nós não podemos gastar mais do que aquilo que temos, sob pena de estar a viver de auxílio financeiro de outro país e com impactos e prejuízos em nós próprios. O segundo é um eixo fundamental, que é a concertação social, e nós temos um mercado de trabalho que possa responder às necessidades da economia. E o terceiro eixo é a economia ela própria. E se a economia tem que ajudar o país e que temos de vender mais e temos de exportar mais, há um setor que é fundamental aqui, que é o setor da agricultura. A agricultura tem 3,5 mil milhões de euros de balança comercial negativa. O que, por um lado, é um problema, e nós falamos sempre muito em problemas, por outro lado, é um desafio. Tudo o que puder ser produzir mais português, exportar mais, nós estamos a substituir euros importados por euros nacionais e estamos a ajudar a economia. E este Governo, penso que o país e a sociedade finalmente percebeu que a agricultura é um setor estratégico, que se tem que dar a consideração legítima aos agricultores e que a agricultura pode ajudar o país. E na agricultura, Portugal tem algo que muitos países da União Europeia não têm, é qualidade, é tradição, é poder vender a tradição de uma forma moderna, e o caso de Queijo da Serra é paradigmático. Nisso, Portugal é o terceiro país da União Europeia com mais denominações de origem, nós temos à volta de 100 denominações de origem, é algo que devemos trabalhar e nos orgulhar disso, e penso que é algo que nos faz diferenciar países como no norte da Europa, como Holandas, como Dinamarcas, que não têm esta diferenciação que nós temos e que se pode reverter no preço. E nessa valorização eu gostaria de salientar o papel que as confrarias podem ter. É um papel importante, é um papel de dignificação dos produtos. Eu fui e agradeço, feito confrade da Confraria do Leite, que é matéria-prima para os queijos, já tinha salientado esse papel, tudo o que é valorizar o papel de um produto diferenciado, como neste caso o Queijo da Serra, é importante. É importante termos diferenciação e termos nações de origem, mas isso também não leva a lado nenhum se por trás não tivermos produção, se por trás não tivermos concentração de oferta e produção mais organizada e não tivermos uma cadeia alimentar que funcione. E estes têm que ser os três pontos estratégicos para a agricultura portuguesa. Primeiro, produzir. Segundo, temos organizações de produtores mais fortes. Os produtores deveriam preferir enriquecer em conjunto do que empobrecer sozinhos. A produção organizada tem que ser algo no futuro, tem que ter um papel preponderante. A cadeia alimentar, produtores, transformação e distribuição tem que funcionar melhor a nível do diálogo, a nível da transparência e a nível do reequilíbrio do valor. E, nesse aspecto, o apoio público, a próxima política agrícola comum, deve sempre concentrar-se nesses eixos e nós vamos focar todo o apoio àqueles que estão em organizações de produtores. Enfim, eu terminava felicitando o papel desta confraria, felicitar os futuros novos confrados, que as confrarias lhes deem energia para as corridas, para ajudar a nossa seleção, para ajudar a nossa música, e que a confraria ajude a agricultura e que a agricultura nos ajude a nós. Muito obrigado.